pessoas, Sil aqui para começar mais um episódio deste Falando no Diabo. E dessa vez a gente está com um tema muito atual, mas entre a gravação e o lançamento desse episódio, que vai ser daqui 3 dias, a gente sabe que já vai ter mudado muita coisa, né? A gente está aqui então para falar hoje de vírus no cinema. E a gente está com o time completo hoje, já que está todo mundo em casa, né? Tô aqui com o Felipe. Oi, Felipe. Olá, Sil. Oi, pessoal. Hoje vai ser um podcast um pouquinho diferente. Já a Sil vai explicar para vocês por quê. Tô também com a Luana. Oi, Lu. Quanto tempo? Olá, gente. Diretamente do meu bunker. Tá certo. E tô com o Samuel. Oi, Samuel. Oi, Sil, olá, infernautas, estamos todos, né? Nós que somos fãs da cultura pop sempre pensamos em diversas maneiras que o mundo talvez fosse acabar, e agora estamos vendo essa situação de gripe que, encaremos dos fatos, não é tão legal. Nem um pouco. E tô com o Ivo. Oi, Ivo. Oi, Sil, olá, infernautas. Vamos lá, vamos debater esse cinema aí que hoje tá bem próximo da nossa realidade. Bom, para começar, então, eu queria só dar um recado, né, que para quem já escuta o Falando no Diabo, a gente costuma ter um tom bem descontraído, assim, mas a ideia hoje não é essa, né, a gente não quer fazer piada com a situação nem nada assim, então a gente quer mais mostrar como, assim como em muitas outras ocasiões, o cinema pega emprestado temas reais, assim, para levar para as telas, né? E então o tema da vez é o vírus. Mas a ideia é que a gente faça esse debate um pouquinho mais a sério mesmo, porque a situação não está legal, não estamos felizes, então não é um momento de piada. E só para reforçar, se por acaso você tá com vírus, ou conhece alguém que tá com vírus, ou enfim, tá com alguém numa situação extremamente chata, obviamente a intenção desse podcast não é, como a Sil falou, ser mais um podcast engraçado, que a gente vai tirar onda. A gente espera que ninguém se sinta ofendido com nenhum tipo de comentário ou com o programa como um todo. De qualquer forma, a gente espera, obviamente, né, levar um pouco de discussão, falar um pouco sobre a coisa de maneira um pouco mais séria, mas já antecipamos eventuais pedidos de desculpas caso alguém não goste ou se sinta ofendido, e vamos tentar fazer esse um pouco mais sério, até porque a situação ela é extremamente séria e obviamente a gente não vai brincar com isso. Exato. Bom, a gente tem vários exemplos no cinema de filmes com essa temática, né? E ultimamente parece que as pessoas gostam de se informar pelo cinema mesmo, porque nos últimos anos a gente viu 2 filmes que cresceram bastante em audiência. Foram o Epidemia, de 1995, não sei quem lembra dele, mas ele tá na Netflix e é o 4º filme mais popular da Netflix hoje, e por mais que seja um filme de 95, né? E o Contágio também, que não tá em nenhum serviço de streaming, assim, mas ele é assistível pelo iTunes. E ele, em janeiro, que a gente tem os dados, em streamings piratas, ele passou de 546 visualizações no dia 7 de janeiro para 30 mil visualizações em 30 de janeiro. Então, tipo, as pessoas super mergulharam, assim, no tema, né? E aconteceu uma coisa que, para mim, é um pouco preocupante, que muita gente foi atrás do Scott Burns, que é o roteirista do Contágio, para tirar dúvidas. E ele mesmo falou, tipo, gente, falem com médicos, né? Não comigo, porque... Então, as pessoas... Seria bacana saber diferenciar também, né? Separar as coisas. Por mais que Contágio seja um filme que é até que... bem próximo, assim, da realidade que a gente tá vivendo. É, mas tomem esse cuidado, né? Porque segue sendo o cinema, então, por favor, gente. E bom, acho que a gente podia falar um pouco do que a gente tá vivendo esses dias, né? Essas semanas, e ainda vai permanecer. E fazer um paralelo com filmes que a gente já assistiu, assim. O que vocês acham? Olha, é interessante pelo seguinte. Eu acho que por mais que a gente... Obviamente, a gente gosta de filmes de terror e filmes de catástrofes, de tragédias, e de todo mundo morrendo. Mas quando a gente passa para a realidade, naturalmente, a coisa ganha uma outra leitura completamente diferente. Uhum. E talvez bom, eu sou professor universitário, sou jornalista, e já eu tô em casa há mais de uma semana, não é? E, obviamente, a primeira coisa que surge são as lembranças desses filmes. O Epidemia, entre tantos outros, onde você tem essa situação. A ideia de você ficar em casa sem poder sair porque existe uma ameaça externa. Nesse caso, um vírus, né? Uma doença, ok. E eu acho que para mim a coisa mais talvez curiosa com relação a fazer um paralelo é a ideia de histeria. Claro, pessoal, sem tirar de maneira nenhuma a importância do caso ou a gravidade do que está acontecendo, mas a gente vê muito no cinema a ideia de histeria, né? De pessoas que só pensam em si mesma e informações desencontradas, e parece que acaba sendo algo que estamos vivenciando, uma ideia de histeria generalizada, de informações hiper desencontradas, e aí você entra no WhatsApp, ou você entra na TV, assim, é uma série de informações que não batem umas com as outras, e você fica, na verdade, com medo, não é nem tanto unicamente do vírus, mas é dessa loucura que você se vê, porque você diz, tá, não consigo ver uma solução a curto prazo, daqui a uma semana tá tudo bem? Não tá, sabe? Então, eu acho que o cinema, eu acho que o paralelo que eu tô conseguindo fazer meio que é esse. Bom, ficar em casa, sem sair, e com informações que você não tem muito uma segurança com relação a ela, enquanto rola um certo clima de histeria, não é? Eu acho que tem sido bem esse paralelo que eu tô fazendo. Total. Eu faço parte desse time de pessoas que reassistiu o Contágio, né? Eu assisti há menos de uma semana. E é interessante que esse filme não foi exatamente um grande sucesso quando ele foi lançado em 2011. Uhum. Eu mesmo não considero um bom. Ele é um bom filme, ele é um filme razoável, mas não é um filme ótimo, é um filme excelente. Por exemplo, os arcos dramáticos do Contágio eu acho bem chatinhos. A questão é, quando você assiste Contágio hoje, você tá vendo, praticamente você não tá vendo mais um filme, você tá vendo um documentário. Porque por mais que no filme eles retratem uma doença respiratória que é bem mais grave do que a que nós estamos vivendo hoje na vida real, com o coronavírus, as situações ainda assim são bem semelhantes. De pandemia, de autoridades em confusão, pessoas em confusão, a própria histeria coletiva tomando forma. Então, eu fico um pouco assustado pensando, e foi um pensamento durante o filme, de como seria se nós tivéssemos um vírus ainda mais agressivo, porque o do Contágio, ele é um vírus extremamente agressivo. É tipo, sintomas aparecem em menos de 2 dias, o índice de mortalidade é extremamente alto, e até a quantidade de pessoas que uma pode contaminar é o dobro do que a gente tem hoje na realidade. E muitas das situações do filme do Contágio parece que a gente tá vendo hoje na vida real. Eu não gostei desse filme muito quando assisti pela primeira vez. assisti pela segunda vez e ele me pegou pela situação que a gente tá vivendo. Sim. Então, esse é o ponto, acho que é um incrível ponto de virada para esse filme do Sondheim. Então, sim, fiquei com isso na cabeça. E estou, né, nesse isolamento, que já eu completo o isolamento já de uma semana no meu apartamento, que eu quase só saio para ir no supermercado mesmo. Então, tá toda uma situação bem, bem tensa. Eu acho também que o que tá pegando, assim, todo mundo é que, assim, gente, essa é uma situação que eu nunca imaginei que eu fosse ver na minha vida, assim. Assim como eu acho que muita gente, tipo, ah, isso é coisa de filme, isso é coisa de ficção, nunca ninguém vai passar por isso. Tipo, eu tinha isso bem claro quando eu assistia esse tipo de filme, sabe? E agora a gente tá vivendo algo que a gente consegue fazer muitos paralelos, igual o Samuel falou. Tipo, você fala, gente, uma coisa parecida com isso. E pra além disso, a gente tá vivendo uma situação parecida. Obviamente que, igual o Samuel falou também, menos com a doença passando aqui, menos grave do que é retratado no filme. Só que a gente também não sabe o tipo de... Tipo, quanto tempo a gente vai ficar isolado, o tipo de evolução que o corona pode ter, tipo, será que vai piorar o vírus? Tipo, o vírus vai mutar de alguma forma e vai ficar pior, sabe? Então a gente fica com essas, um monte de suposições loucas, assim, na cabeça. E daí gera aquilo que o Felipe falou, que é essa histeria, assim, do tipo, não saber o que vai acontecer, sabe? Então, acho que esses filmes estão em alta também por isso, tipo, meio que procurando pra ver também um norte, tipo, ah, o que aconteceu no filme? Eles encontraram uma solução no final? Acho que talvez seja uma forma das pessoas fazerem um paralelo com o filme e também ver, tipo, qual a solução dada pela ficção, sabe? Eu penso meio que dessa forma, assim, por esse sucesso que tá rolando com os filmes também. É, ver alguma perspectiva, né? Porque, de fato, isso, a gente não tem muita previsão de nada, assim. A gente espera que passe, mas a gente não faz ideia de quanto tempo vai demorar exatamente, então... É, e isso acaba sendo talvez o grande X da questão, não é? Porque, eu assisti o filme tal e durou um ano a epidemia, durou um mês, não acabou nunca. A gente não sabe, né? Então, assim, pode durar 2 semanas ainda de quarentena, um mês. Nós estamos acompanhando que a China, né, que teve esse problema inicial, agora que está, de certa forma, controlando, nem sei se essa é a palavra correta, mas enfim, não está havendo uma quantidade de contágio tão grande, né? Eles estão tendo um certo controle. Ao mesmo tempo, a Itália continua numa situação extremamente preocupante. Então a gente fica nessa, né? E aí, o que vai acontecer? É um mês? É uma semana? Sabe? Então daí eu acho que vem essa coisa da histeria. É, então, a gente vê que, sei lá, vê aqueles vídeos da quarentena na Itália, tudo vazio, etc. Mas daí a gente vê as notícias e continua com um número super alto de casos e de mortes, e é tipo, você fica mais cáspita, até quando, sabe? Mas é que, tudo bem, tem esse período de que o vírus tem para se manifestar, etc. Então a gente tem que ter um pouco de paciência também. Mas é bem preocupante, né? A gente fica torcendo para que algum dia falem, ah, não, hoje a gente teve menos mortes que ontem, sabe? Porque isso ainda não aconteceu lá. E talvez, além, óbvio que a paciência é algo importantíssimo, mas eu acho que também pensar o seguinte, o que esses filmes mostram muito é que acontece uma espécie de os problemas estão super ruins, o vírus está matando adoidado, mas sempre tem uma galera que pensa só em si, que não pensa no próximo, sabe? Que não pensa que não é um problema meu, é um problema coletivo, é um problema da humanidade. Então, acho que também falta um pouco isso, sabe? De você começar a olhar para o próximo e dizer, poxa, eu tô com esse problema, fulano tá com esse problema, independente de classe, de nível, de região, sabe? É perceber que é um problema de todos. E aí, por exemplo, você pensar, determinados grupos vão estar de quarentena, mas outros não, Como fica isso? Então, eu acho que precisa-se também ter essa consciência, não é? É um problema que atinge todo mundo. Vai desde o empresário até o porteiro, sabe? Todo mundo está com risco de pegar. Então, acho que seria também o momento da gente olhar para o próximo, né? Fazer aquele. É difícil, né? Mas fazer aquele exercício de vamos olhar o próximo não como um adversário, mas como alguém para ajudar. Os filmes retratam muito isso. Tem sempre aquele grupo que não quer saber de ajudar, que só pensa em si, que não quer dividir as coisas. E a gente, infelizmente, acaba às vezes vendo próximo a nós alguns exemplos parecidos. E é bem triste quando isso acontece. É interessante que alguns filmes, eles sempre que eles trazem esse tema, né, de pandemias, vírus que transformam em zumbi, vírus que matam, eles gostam muito de discutir o papel da sociedade e o quanto ela rui e os atos em volta disso, né? O Contágio, ele tem bastante momentos que ele mostra como é que a sociedade está ruindo por causa das mortes, que são gigantescas. Se eu não me engano, só no Contágio eles calculam mundialmente 26 milhões de mortes ao longo do filme, 2 milhões só nos Estados Unidos. E aí, principalmente o arco do Matt Damon, ele é o que mostra principalmente como é que está a vida em sociedade, que é as pessoas enlouquecidas na busca de mantimentos, de alimentos, de combustível, tudo bem. Eu, sinceramente, não lembro muito do Epidemia. Eu lembro que eu lembro que tem um macaco. Só isso que eu lembro da Epidemia. Mas Sim. Tem um macaquinho. e se eu não me engano, a Epidemia é só numa cidade, né? É uma cidade que tem um surto de uma doença nova e eles conseguem isolar a cidade. Ou essa memória tá falha minha? Não, Nossa, eu a vi cidade Epidemia fica isolada, ninguém essa entra, ninguém semana. sai, é por aí. Isso. E a É Epidemia isso, exato. mostra bastante também a atuação política em cima da cena, assim, tipo, da manipulação ali da mídia para esconder esses fatos e do isolamento da cidade e a ideia de talvez destruição do espaço para apagar o vírus, assim. A A destruição de Epidemia é um filme que envelheceu meio pessoas. mal, né? Envelheceu mal, gente, envelheceu mal. Mas o que eu acho interessante desse filme, não tem, nem sei se tem muito a ver com alguma coisa, mas são os dois filmes, o Contágio e a Epidemia, são filmes com elencos fodelões, assim, né? São, Então, são dois verdade. filmes que tinham, tipo, um investimento muito grande. Será que pela temática? Aí fica a questão. Não sei, assim, mas filmes que foram bastante investidos nesse sentido. E no caso do Epidemia, eu vou acrescentar algo. Tem um debate muito forte do papel da ciência como elemento capaz de encontrar uma cura. Então, existem os médicos, os cientistas, e ao mesmo tempo você tem essa ideia da política que não, vamos logo, vamos resolver logo. Se não dá para resolver, explode a cidade. E os cientistas, não, a gente vai conseguir, nós vamos salvar. Apenas precisamos realmente de um pouco mais de tempo, um pouco mais de investimento. Mas tem muito essa dualidade, não é? Essa briga. O Epidemia acaba tendo um destaque muito grande para essa questão da ciência e de como a ciência ela vai ser, sabe, a saída, a solução é a ciência. Deixem a ciência trabalhar, que ela vai garantir, sabe, no caso do Epidemia, uma cura, uma vacina, um tratamento. Esse paralelo é muito bom, Felipe, tu trouxe, porque no Contágio ele é bastante, bastante expressivo. Temos os times dos cientistas e temos os times dos políticos. E às vezes não dá certo os dois quererem se misturar, um querer se misturar no trabalho do outro. Tem uma hora que o chefe da OMS, ele chega para uma das cientistas, né? Eles estão cansados já da busca por um avanço, algo que dê certo em relação à vacina. E aí vira cansada para a mulher e diz assim: o general perguntou se nós poderíamos jogar a vacina na água para atingir toda a população ao mesmo tempo. Ela só faz uma cara que a gente sabe que a resposta é não, isso não existe. Mas essas situações de misturar política com ciência, a gente está vendo também. Não vamos entrar nesse assunto, senão a gente não vai sair dele. Mas a gente está vendo hoje o que é que está acontecendo no mundo, né? Há líderes e há líderes, há políticas públicas e há políticas públicas, e há ciência na corda bamba dos dois, né? A ciência que foi tão demonizada nos últimos anos, os fatos científicos que foram tão esnobados nos últimos anos, e hoje até quem não acredita em vacina está fazendo bastante silêncio, né? Então, é isso. Pois é. Uma hora as pessoas começam a perceber, né, talvez. É, bom, mas é o que vocês falaram, né, acho que tem vários filmes que tem esse roteirinho mesmo, o governo que tenta dar uma escondida, uma disfarçada, uma minimizada, o cientista que é desacreditado, e aí depois alguém salva todo mundo, normalmente o cientista, né. É... Mas, e a gente tem tanto filmes que mostram, tipo, toda essa evolução de uma doença, como um mundo depois, né? E em vários deles a gente consegue ver ações que a gente tá vendo hoje, que estão acontecendo na vida de todo mundo, assim. Então, acho que a gente começou... Bom, primeiro que o corona começou lá na China... E é aquela coisa, se a gente já teve outras doenças que se espalharam pelo mundo, assim, mas a velocidade hoje é totalmente outra, né? Porque por questões de globalização. Então a gente começou com isso, um vírus que começa do outro lado do mundo, assim, pra gente, mas se espalha numa velocidade ridícula, assim. Começou o quê? Em novembro? A gente tá em março e tá chegando aqui agora, né? Mas isso a gente vê em alguns filmes também. Aí eu tava pensando no Guerra Mundial Z, que na verdade não foi nem a velocidade da doença, mas foi a velocidade pra buscar a cura, que é quando o personagem do Brad Pitt vai pra Israel, tipo, pega um avião e vai pra Israel pra resolver a parada, né? O Guerra Mundial Z, ele confesso que eu não gosto muito, não gostei muito desse filme, mas ele tem uns pontos bem interessantes, né? Eu acho que a cena que eu mais gosto do Guerra Mundial Z é quando o Brad Pitt, lá no começo, depois que passou pela maior parte da confusão, assim, do início, ele vai no supermercado com a família dele, e esse mercado tá sendo saqueado e tal, e ele... Tem uma situação lá com, mesmo cercado de um monte de gente ensandecida, ele mata uma outra pessoa, ele atira numa outra pessoa. E aí ele vê um policial, e na mesma hora que ele atira no cara, ele joga a arma dele no chão e levanta as mãos. Tipo, ah, vou ser preso aqui agora. Mas não, o policial que ele viu, ele tava desesperado querendo também comida pra ele e pra ir embora. Tipo, ele só queria pegar alguma coisa pra comer e sair dali. Uhum. Essa cena, eu acho ela aterrorizante. É a única cena que eu acho aterrorizante desse filme. Porque ela é o elo de quebra da sociedade. Exato. Você vê, qualquer então, ordem já foi, né? É o fim da ordem racional. Então, uhum. Tipo, é possível acontecer? Não creio que nesse cenário, mas ainda assim é assustador a ideia. Claro. Claro. Eu também não ligo muito pro filme, não, mas sim, tem seus pontos, né? E eu fiquei bem curiosa pra ver a sequência, na real, porque ia ser dirigido pelo David Fincher. Mas parece que não, acho que nunca vai acontecer. Parece que o projeto não vai andar muito bem, não. O Guerra Mundial não foi tão recebido, né? Não tão bem recebido. Apesar eu acho que o jogo foi melhor recebido. Teve um momento do jogo que tinha 1 milhão de pessoas jogando ao mesmo tempo, olha só. Minha nossa. Você jogou assim? É. Não, tinha cara que era ruim. Mas sei lá, né? Às vezes agora eles resolvem que vale a pena fazer essa sequência também. Ou não, né? Ou não. De repente eles começam a perceber que é um assunto que vai, assim... Acho que talvez, não sei, eu acho que o cinema, a produção mainstream, ela, a gente nunca entende direito como ela funciona. Então, talvez depois de uma dessas, a gente possa ter uma chuva de um ciclo de filmes de vírus, de doenças, alguns até baseados em casos verídicos e tal. Ou talvez a gente, talvez role uma negação por um tempo para depois de alguns anos voltar com algumas histórias. Eu aposto muito na ideia de dramatizar isso por meio de personagens. Então, por exemplo, sei lá, a história do cientista, a história da família, a história do turista americano que estava na China e ficou preso tentando voltar para casa. Eu acho que é bem a cara disso. Se a gente pegar tragédias que aconteceram como, sei lá, tsunamis, 11 de setembro, com certeza isso vai render filmes. Agora, eu não sei muito bem a velocidade disso. Uhum. E aí, pessoal, é sempre bom destacar que há filmes e filmes. Então, por exemplo, você pensar nessa coisa do vírus, uma coisa invisível que provoca uma doença e a pessoa vai ficando debilitada até eventualmente morrer. Mas tem também aqueles casos mais exagerados, onde você vai ter um vírus e esse vírus vai transformar você num zumbi, numa pessoa assim, em um monstro, praticamente. Então, eu acho que dá pra tirar muita coisa daí, sim. Ah, sim, tem mil caminhos, né? Sim. E até voltando um pouco no que você falou, Felipe, de fazer uma dramatização de cada personagem, assim, o Samuel tinha falado que o drama do Contágio não é tão legal, né? E talvez tenha sido justamente por isso, porque todos esses personagens que o Felipe citou estão no mesmo filme. Então, tipo, acho que foi talvez querer cobrir muitas frentes e a gente acaba não se apegando muito a nenhuma, né? Inclusive, de repente, eu acho que na questão do Contágio, por exemplo, a gente tem um grande elenco que cada um tá com um arco importante, né? A gente tem o Matt Damon, com a Gwyneth Paltrow, que morre no começo do filme, ela é a paciente zero. Aí nós temos um arco da Maria Cathlon, não sei se eu tô pronunciando correto o nome dela, a Maria Cathlon, que é o arco mais fraco, assim, do filme. Eu fiquei até triste, porque, tipo, parecia que tinha um bom desenvolvimento ali, mas é jogado muito rápido na cara os acontecimentos desse arco dela. Aí tem o Lawrence Fishburne, tem a Kate Winslet, com o arco mais terrível do filme é o dela. E aí acaba sendo muitas histórias e não funcionam, né? Porque parece que cortou muita coisa, que faltou muita coisa pra gente realmente se apegar a gostar dos personagens. Uhum. Talvez fosse uma série. Acho que ia. Que aí dava pra cada um ter um pouquinho mais de tempo, assim. Mais, gente, a gente depois então passou da globalização da doença, passou aos cuidados. E o principal cuidado que recomendam que a gente tenha é lavar as mãos, usar álcool gel. E isso é uma coisa que se fala também no Contágio, né? Sobre como as pessoas colocam a mão na cara todo tempo e a gente nem percebe. E aí, acho que nessas épocas, eu lembro que na época da H1N1 também, todo mundo começou a prestar super atenção, né? Cada um com seu vidrinho de álcool gel. Sim. E a gente mudou um pouco esses hábitos, né? Depois larguei a mão de novo, voltou tudo ao normal, mas... Aí agora acontece de novo, assim. Eu acho que isso também é muito sintomático. Eu acho que das pessoas, não é? Eu acho que não existe uma... E eu, assim, acho que eu incluo boa parte dos países, mas talvez não haja um cuidado talvez sanitário, higiênico o suficiente, que acaba fazendo com que certas doenças que poderiam ter um impacto menor, não serem terem um impacto tão grande, acabam que elas, né, se perpetuam loucamente. Obviamente, eu acho que não é função de ninguém apontar um culpado e dizer, ah, a culpa é do país tal, porque foi lá que surgiu, de maneira nenhuma. Assim, ninguém quer que um vírus surja em lugar nenhum. Mas, por exemplo, se a gente desenvolveu esse cuidado durante a H1N1 de usar o álcool em gel, lavar mais as mãos, o que foi que houve que paramos de fazer isso, não é? Porque, por exemplo, eu fui na farmácia essa semana, uma das minhas únicas saídas, eu precisei ir na farmácia comprar um remédio. E aí chegou uma pessoa lá e disse, olha, eu preciso de álcool em gel, não sei o quê. E o cara, tá, mas acabou. Ah, mas eu já fui em 4 farmácias, não sei o quê, não sei o quê. Então, sabe, eu acho que, infelizmente, a gente não aprende muito com os erros do passado, não é? Então, eu acho que o próprio cinema também mostra, de certa forma, um pouco isso. Já se resolveu o problema, então, né, dane-se. E talvez se a gente tivesse, como população mundial, global, um certo cuidado a mais com isso, poxa, essa não é a primeira gripe, doença em escala global que surge, não é? Então, poxa, o que a gente pode aprender dessa? Estão falando muito, o ser humano vai sair evoluído dessa e vai ser uma outra pessoa. Eu acho, sinceramente, que não. Eu não dou um ano para ninguém estar usando mais álcool em gel, lavando as mãos ou nada parecido. Até que apareça uma outra doença e, meu Deus, vamos sim usar o álcool em gel. Uma coisa que o cinema usa muito, o cinema é muito, muito binário nessas questões. Ou ele vai ter o final feliz, não é? Onde o cientista vai conseguir curar e a cidade vai, né, sobreviver e vamos reconstruir tudo do zero. Ou não vai dar tudo errado, joga uma bomba e destrói a cidade porque não tem o que fazer. Seria o ideal que tivéssemos esse final feliz. E eu acho que o caminho para isso é justamente aprender com esses erros. Assim, não necessariamente erro, mas poxa, percebemos que temos que lavar mais as mãos, que temos que usar mais álcool em gel. Vamos, sabe, independente de rolar ou não um mês ou não de cura, a gente deve fazer isso. Sim, não é nem, sei lá, não custa nada, não é? Não são ações que vão, tipo, tirar a gente do nosso caminho para ter que fazer, sabe? São coisas que deviam estar na nossa rotina mesmo. Sim, mas pois é. Difícil. Parece. Parece que tem que ter sempre uma gripe, uma epidemia pra gente se lembrar disso. Um chacoalhão, né? É. Mas vamos ver. Eu também acho que não. A gente tem muita dificuldade pra aprender algumas coisas. Sim, total. E, bom, e estamos todos de quarentena, né? Agora. Uhum. Coisas que a gente também já viu no cinema. A gente tá no meio de um pânico. Pessoas comprando coisas demais, esquecendo das outras, enfim. Bom, e eu queria ver, então, com vocês, de quais filmes vocês se lembraram, assim, nesse período, né? A gente já citou alguns, mas a gente tem muitos exemplos, então queria ver quais são os favoritos de vocês, os que estão mais ressoando, assim, na cabeça de vocês nesse período. Ivo, começa você. Eu citei um filme aqui, mas na verdade ele... Citei um filme não, né? Quando a gente conversava antes, mas na verdade ele não se fala de uma... A gente não sabe o que aconteceu para o mundo acabar, né? Que é o filme A Estrada. Uhum. Eu tava até comentando com o Samuel um pouco antes, mas assim, é um futuro que a humanidade vai... se acabando e a gente vê essa questão da sociedade, né? Como que a sociedade reage. E quando a gente vê isso no cinema, né, essa o Samuel falou muito bem aí antes, aí citando os outros filmes, essa quebra, né, social, isso assusta um pouco a gente porque a gente acaba vendo acontecendo, né? Então acho que a gente tem que ser mais, pôr um pouco mais a mão na consciência e sermos mais solidários assim com o outro, né? Não deixar essa ruptura, que essa ruptura nos comprometa no futuro, né? E eu lembrei desse filme da Estrada, que na verdade não é um vírus, né? Mas é um futuro após uma devastação assim que vai acabando com a humanidade. É lógico que a gente sabe que, como o Felipe falou, né, geralmente tem esses finais felizes, a gente sempre torce por finais felizes. Mas enfim, eu citei esse filme, não é vírus, mas foi o que me veio à cabeça. Ah, mas eu acho que entra também, né, nessa categoria. Eu tava até comentando com o Ivo, né, o The Road. Cara, é o meu filme de mundo apocalíptico favorito. Porque, exatamente, como já foi falado aqui, geralmente filmes de apocalipse, assim, de vírus, de devastação, eles vêm com um roteiro meio enlatadozinho, né, de grandes acontecimentos, jornada dos personagens e superação. O The Road não, ele tem uma capacidade de te prender e de te assombrar, que é muito forte. Não tá nesses filmes. Tudo nele é muito, muito bem construído aos poucos, devagar, só na visão dos dois personagens principais. E ele te dá um baque. E o final, ele é pesadíssimo. Pesadíssimo. Porque ele termina sem a gente saber direito, né, quais que são as intenções, né, do final São dos zero personagens respostas que são finais. dadas. São zero respostas dadas no filme. E você fica naquilo, pô, será que a gente tem ali, né? Será que vai ficar bem ou será que vai, né, acontecer uma merda ali? Enfim. Até o Ivo estava falando que, tipo, a interpretação do que aconteceu naquele mundo para ele ficar daquele jeito. Cada um pode ter a sua. A minha é de que o mundo não morreu. O mundo morreu completamente. As plantas não eram mais capazes de viver, os animais não eram capazes de viver mais, e tudo foi se devastando. Até a raça humana começou a ir junto, né? Na minha visão era isso, e aí sobrou só poucos nichos e tal, que tem que arranjar recursos no mundo que não era mais capaz de produzir recursos. Eu gosto muito do The Road, eu acho sensacional. Sensacional mesmo, filmaço. Samuel, diz aí qual é. Você tem algum outro filme em mente assim? Pra essa Ah, eu lista? tenho! Eu Vários. lembro muito de dois, assim. Porque quando a gente para pra pensar da cultura pop de vírus, né? É sempre uma coisa, oh, explosiva e tal. Tem poucos que realmente entram nessa linha de filmes que tentam dar uma pegada mais realista, como o Contágio, o Epidemia, ou o próprio Flu, que é um filme sul-coreano que também está disponível no Netflix. Quem quiser assistir, vá lá, porque eu ainda não assisti, eu tô louco para ver. Muita gente está falando, dizem que é um bom filme, inclusive. Mas os filmes que se destacam realmente são com grandes acontecimentos. Eu gosto do Extermínio, do Danny Boyle, que é um vírus que causa o problema de uma Inglaterra que é devastada completamente. Um vírus da raiva que passa do símio para o humano, que passou do símio para o humano e causou uma devastação completa no país. Depois a gente vai descobrir que não foi o mundo todo, né? Foi só a Inglaterra, eles conseguiram isolar. Mas eu acho um filmaço. É muito bom, principalmente o começo. Até na época eu li sobre isso, que os 7 minutos do personagem, que é o Cillian Murphy, que é interpretado pelo Cillian Murphy, caminhando pelas ruas. É Londres, né? A cidade. É Londres, é. Sim, Os sete Londres. minutos do Cillian Murphy caminhando por Londres, e o começo da caminhada é sem música e depois vai vindo a música. Cara, que cena, que sequência. Muito bem feita. Muito bem feita mesmo. O filme, ele se perde um pouco quando eles montam um grupinho e eles saem de Londres. Aí ele toma, ele dá uma virada completa, que não é das melhores. Pra jornada dos personagens e o próprio enredo não fica lá essas coisas, não. Mas a primeira metade do Extermínio é muito boa. É muito boa. A cena inicial, eu não sei se vocês lembram, mas é um macaco preso numa cadeira, vendo vídeos com fios ligados nele. Aquilo nunca é explicado. O que aquilo aconteceu? Em algumas falas a gente consegue montar que é um vírus da raiva. Mas, cara, por que tinha um macaco sentado numa cadeira, amarrado, assistindo filmes violentos? Cenas violentas. Verdade. É bem louco. O Danny Boyle acertou muito na primeira metade desse filme, infelizmente. A segunda metade não é tão boa. E a sequência também, os Termino 2, não é tão legal, não. É, eu ia perguntar o que vocês acham. Eu quero falar. Gosto. Então, eu concordo, Samuel, que o primeiro Extermínio, a primeira metade é fantástica. Na verdade, eu não gosto do arco quando eles chegam numa base militar. Eu acho que o filme se perde totalmente, é desnecessário e vira mais do mesmo, um recorte ruim. Eu gosto do Extermínio 2, que é o 28 semanas depois, não é? Pelo seguinte, aparentemente o vírus ele foi controlado e a Inglaterra, a Grã-Bretanha, não é? Acaba que vai receber o primeiro grupo de pessoas que vão voltar 28 semanas depois de ter acontecido a ação do primeiro filme. Uhum. Então eu acho interessante essa coisa da retomada, da volta, de tentar reconstruir a vida. Eu gosto do 2. Ele, obviamente, não é tão bom quanto a metade do primeiro filme, mas só o fato dele não ter a segunda metade ruim como do primeiro filme, então ele já me ganha. E eu acho legal essa coisa de voltar, não é? Nós acompanhamos a volta. E ele ainda vai ter um final extremamente pessimista. Porque muito ruim. Vai ter uma fuga, né? Eles pegam lá o túnel do Eurostar e vão bater na França. Então, aquilo que estava contido acaba sendo liberado, não é? Para o continente europeu inteiro. Então, eu gosto, eu acho, pelo menos ele não me incomoda como a metade do primeiro filme. Agora, falando de cinema, de filmes que tratam do assunto, tem um filme do Jorge Romero chamado O Exército do Extermínio, The Crazies, que eu acho muito legal. E ele é baixo orçamento, aquela coisa do Romero, né? Mas eu acho ele muito, muito feliz com relação a própria ideia de histeria e população. Tem o exército lá tentando resolveu o problema. É uma dica. Teve um remake, eu acho um remake bem ruim, mas é um outro filme que me vem imediatamente à cabeça. Eu gosto do remake. Eu acho que foi um bom remake até, assim, legalzinho. Dá pra assistir. Ok. Não, é excelente, mas dá pra assistir, é só minha opiniãozinha mesmo. É porque, como eu falei, pessoal, nesse podcast nós estamos mais sérios, por isso eu não vou entrar em discussão. O Felipe não vai discutir comigo. Vou não. Ai, gente, gostando das discussões de vocês. Mas tem um outro filme que acho que aqui é uma unanimidade que todos nós gostamos, que também é sobre vírus, mas é extremamente viajado. Ele é extremamente viajado. Acho que e não envelheceu mal, sinceramente. Eu gosto desse filme até hoje, que é Os Doze Macacos. Ah, eu gosto. Sim. E se eu não me engano, o que causa a devastação do mundo nos Doze Macacos é um vírus fabricado em laboratório, né? Que ele tipo, é um terrorista que conseguiu espalhar pelo mundo. E ele usa. Engraçado que mostra no final. Pô, o filme é velhão, eu vou soltar spoiler. Mostra no final que o terrorista tá usando os aeroportos para conseguir espalhar o vírus, né? Mostra, inclusive, o momento que ele lança o vírus pela primeira vez, que ele tá no aeroporto ele tá passando pelo detector lá, né? Aí a mulher pergunta, o que é que você tá carregando nesses tubos? E aí ele, não tem nada, só ar. E aí ele abre o tubo sobre o nariz dela pra provar que não tem nada. Então, é bem doido. Essa cena não sai da minha cabeça. Eu não lembro dos 12 macacos todo. É bem maluco, é uma questão de viagem no tempo e tal. Mas essa cena não sai da minha cabeça, ela é muito boa. Ah, tem um filme, assim, na verdade virou uma franquia desnecessária, mas é ruim, mas eu gosto. E que tem a ver também com essa coisa do vírus e se aproxima muito do exemplo do extermínio, que é o Resident Evil, né? Vamos lá, o Resident Sim. Evil é o T-Virus, não é? E que eu acho assim, é uma franquia que tem tudo de errado. A Mila Jovovich é péssima, a personagem dela é péssima, mas eu gosto, eu acompanhei todos os filmes, fui pra estreia de todos os filmes, e eu gosto muito, inclusive, dos coadjuvantes. Eu adoro os coadjuvantes do Resident Evil, da franquia de filmes. Então, a Jill Valentine, a Chris, o Carlos. Gosto muito desses personagens. E tem essa coisa do vírus. Eles passam o filme inteiro, a franquia inteira, combatendo um vírus que causa mutação. E em busca de uma cura. Né? Tudo foi criado em laboratório e tudo. Eu gosto, assim. É péssimo, mas eu gosto. Não, porque eu quero aproveitar que ele falou do Resident Evil. Dos filmes, mas o Resident Evil ele vem dos jogos, né? E tipo, eu joguei praticamente todos os jogos de Resident Evil. É a maior franquia de jogos de terror que existe. Tem em muitos títulos, só oficiais são 7. De jogos em linha temporal direta são 7. Mais 2, saiu um remake do Resident Evil 2 no ano passado, que é um jogo sensacional. E mês que vem, abril, vai ser lançado o remake do Resident Evil 3, que é o meu jogo da franquia favorito. E ele é um jogo muito bom, inclusive saiu a demo. Você que tem PlayStation 4, você que tem Xbox One, baixe a demo de Resident Evil 3. Ela dura meia hora só, mas ela é excelente. Você controla uma Jill Valentine numa cidade destruída, tomada por zumbis, e o vírus da Umbrella Corporation, tentando fugir, fazendo um trem funcionar. E de quebra ainda você tem um dos vilões mais icônicos da história do mundo dos games, que é o Nemesis aparecendo numa cena assim, imperdível. E por incrível que pareça, outra situação é que o mundo dos games não está sendo tão abalado quanto, por exemplo, o mundo do cinema com a crise do coronavírus. Os lançamentos eles estão em dia, porque é um mercado que é muito digital. Então, jogos que estão praticamente prontos, diferente dos filmes que tem que ir para a sala de cinema, não, eles ainda vão ser lançados, porque quem quer físico vai entregar na sua casa, pelo Correios, e quem quer digital compra direto no seu aparelho. Então o Resident Evil 3 continua com seu... O remake do Resident Evil 3 continua com seu lançamento marcado para abril, já no próximo mês. E eu tô bem ansioso para colocar as mãos nele. A minha gente, falando nessa coisa, deixa eu só fazer uma rápida observação. O Samuel falou da coisa de, você compra, recebe na sua casa. Minha gente, eu comprei um livro na primeira semana ou segunda semana, no máximo, de janeiro, na Amazon. Comprei e foi um tipo de compra que eu não tinha o tracking de ficar acompanhando onde estava. E chegou aqui em casa há 2 semanas, exatamente. E quando eu vi, ele veio da Itália. A pessoa que mandou veio da Itália. E eu olhei, chegou aquele pacote, eu fiz, meu Deus, isso veio da Itália, eu não sei quanto tempo isso passou na Itália, eu não sei há quanto tempo tá aqui no Brasil. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Eu confesso, eu fiquei meio na dúvida do que fazer. Aí eu passei um monte de álcool em gel, abri, torci pra não ter vindo nada além do livro. Gente, mas o vírus sobrevive um pouco tempo. Eu acho que é 2 semanas, não é? É. Não, é 48 horas. Eu li alguma coisa tipo 3 dias a 10 dias, dependendo da situação. Ah, tá, sim, objetos, né? Em pessoas, objetos. De forma sintomática, é 2 semanas, sim. Né? Não, sim. O vírus sobrevive alguns dias só fora do corpo humano, em objetos. Sim. Depende objetos, da superfície, depende do material, né? Mas acho que o máximo era 3 dias. Isso. Sim, aí em pessoas que estão assintomáticas, parece que são 2 semanas, né? Aí sim, isso. É. Isso. Gente, eu vou indicar um rolê aqui também, que eu acho que nem é uma indicação muito, porque tá todo mundo sabendo dessa indicação. Vocês sabem que eu gosto de um documentário, né? E tá, acho que em quarto ou quinto aqui no Brasil, Pandemia, que é um documentário, na realidade, que foi feito no ano passado, uma série documental. É, eu acho que ela discute muito isso que o Felipe colocou no começo, tipo, dessa coisa dos filmes, assim. Que tem o grupo de cientistas versus alguém, seja político, sei lá. E ninguém nunca ouve os cientistas, só ouve, tipo, no final, quando vê que não tem mais jeito. E esse filme, esse documentário, ele mostra bastante o lado da galera pesquisa. Tipo assim, quem tá pesquisando coisas sobre vírus da gripe. São cientistas que pesquisam variâncias ali dos vírus da gripe. E mostra bastante do trabalho deles e como eles fazem esse tipo de pesquisa, assim. E acho que talvez o que esteja assustando as pessoas ali, mas que na real eles mostram como são os fatos, né? É que, tipo, a gente tem em épocas picos de vírus da gripe, mutações, que são estilo corona, que a gente tá passando agora. Aí ele, toda hora eles ficam rememorando um vírus de 1918, que foi uma gripe espanhola de 1918, que matou milhões de pessoas, né, pela Europa. Então eles ficam falando, é uma questão de tempo até ter um outro vírus desse tipo. E coincidentemente aconteceu um ano depois da produção dessa série. Por isso que tá todo mundo comentando tanto sobre ela. Mas aí mostra um pouco do trabalho deles e como eles veem essa ameaça constante. Assim, os vírus da gripe estão mutando. E uma hora ou outra a gente tem picos dessa mutação que levam a esse tipo de situação que a gente tá passando. Então é uma questão só de tempo e situação, sabe? Então eles vão comentando um pouco sobre isso e do trabalho que eles fazem para tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça ou conter quando essas coisas acontecem, assim. Então acho que é bem legal para mostrar um pouco o lado dos cientistas, sabe? Não sei se é totalmente... Obviamente que tem uma romantização em alguns pontos e tudo mais, mas eu acho que é legal pra gente ver outros lados, assim, dos discursos, sabe? Sim, é importante. Uma série massa pra esse momento. Por esse ponto de vista. Ainda mais que a gente olha em volta e vê justamente as pessoas não levando a sério. Então, sim, é muito importante, sabe? Sim, e eles falam disso, tipo, de uma forma, obviamente, triste, mas de uma forma natural. Falando, gente, uma coisa que acontece, assim, os vírus estão por aí. Então, uma hora ou outra, eles mutam. Uhum. Tipo, a gente fica falando isso, mas as pessoas não ouvem quando a gente fala, mas acontece. Então a série vai falando um pouco disso. Sim. Essa tá no Netflix também, Lu? Tá no Netflix. É original Netflix. Sim, é original Netflix, tá em quinto lugar no top 5, no top 10 Brasil. Uhum. E vale a pena assistir. Tem vários acessíveis, né? Sim. Pra quem quiser. O que mais, gente? Vocês têm mais indicações, assim? Eu tenho uma que tem um grande impacto na cultura pop, que é um livro do Stephen King. A Dança da Morte. Que é um dos clássicos dele. Inclusive, você que está em casa, no seu isolamento, e você tem A Dança da Morte, eu recomendo você usar ele para treinar bíceps. Porque é um calhamaço. É um livro gigantesco. Tem muitas páginas. A morte do lado e a coisa do outro. E ele virou uma série de TV que é bem interessante. Até o terceiro capítulo. O quarto capítulo é uma porcaria. Mas ela começa muito bem e ela se desenvolve muito bem. Eu gosto do uso da palavra interessante pelo Felipe. Porque não dá pra chamar de boa, exatamente. Não, ela não é boa, mas ela é interessante. Você quer saber aonde aquilo vai dar, como aquela história vai... Isso, uh-huh. E você se interessa pelos personagens, você vai acompanhando. É interessante, a palavra é essa, é interessante. Mas o último capítulo, nossa, é um lixo. Terrível. Não, pra, quem não conhece, A Dança da Morte trata justamente sobre uma gripe que sai de um laboratório do exército americano e começa a devastar o mundo todo. Se eu não me engano, mais de 90% da população acaba morrendo. E entra nesses conceitos, né, de super gripes e que eram esperadas por cientistas e tal, mesmo que essa meio que dê a entender que tenha sido criada em laboratório. E nós temos vários arcos com vários personagens que, no fim, eles se dividem entre um grupo de pessoas boas e um grupo de pessoas ruins. E aí o livro, ele dá uma descaralhada porque ele mistura elementos de fantasia mágicos mesmo, com a história séria de uma devastação causada por um vírus. Inclusive trazendo o icônico vilão Randall Flagg, que é da Torre Negra. Uhum. Verdade. E a doença chamada de Capitão Viajante. Eu acho interessante isso, que ela ganhou um título, um nome da população, né? As pessoas chamavam a doença de o Capitão Viajante. E tem na Torre Negra as referências. Eu adoro ler na Torre Negra as referências. Porque o Jake e o Holland tem um momento que eles chegam numa estação e tem um jornal, né? E aí eles leem na manchete do jornal sobre a gripe chamada Capitão Viajante. Quando eles vão tocar no jornal, é tão antigo o jornal que ele se desfaz em pó. Eu gosto como esses mundos do Stephen King se misturam nesse ponto em especial. Mas leiam A Dança da Morte, é um livro interessante, pode não satisfazer no final, como muitas coisas do Stephen King, mas tem um desenrolar muito bom. E a série também vale. Eu não sei quando é que é a série, Felipe, de que ano ela é? Sabe, é da década de 90, 97, isso, né? Né? 95, por aí. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Tem um projeto de fazer uma nova versão de A Dança da Morte. Sim. Também em série. Mas se for pra fazer, que nem fizeram com Sob a Redoma, olha, eu passo. Porque Deus. Ela é de 94. Sob a Redoma é um livro excelente. Olha, 94. 94. Sob a Redoma, por exemplo, é um livro excelente que virou uma série tenebrosa. Então... Ela começa bem, a primeira temporada é até assistível, mas as duas seguintes. Eu não acho nem que a primeira se salvou, mas beleza. É interessante. Ah lá. De novo, interessante. a palavra da noite, interessante. É. Interessante pode significar interessante. Qualquer coisa nesse podcast. É. Eu posso dar uma última dica? Claro. Pode. Pra quem tiver em sua quarentena, assista a série sul-coreana Kingdom. Ela é de zumbis, mas ela tem uma abordagem completamente, vou dizer, diferente. Mas ela tem uma abordagem boa. É uma série de época, retrata um período real da Coreia do Sul, da época das dinastias, no pós-guerra com o Japão. E tudo nela é muito bem feito. Nossa, as atuações são impecáveis, são maravilhosas. O rapaz que faz o príncipe... Eu não vou lembrar os nomes, gente. É sul-coreano, não vou conseguir lembrar. O rapaz que faz o príncipe é muito bom. A moça que faz a médica, que tá no Sense8, ela é uma das atrizes do Sense8, tá excelente no papel. O figurino dessa série é de morrer, de você assistir, querer e tal. Nossa, é tudo muito lindo. E é envolvente. A segunda temporada, tipo, a primeira temporada tem 6 episódios de 1 hora, mais ou menos, cada um. Você devora, é muito envolvente. E a segunda temporada que eu tô assistindo, faltam 2 episódios pra terminar. Mas eu já tô amando. Eu achava que não tinha como melhorar. E os 4 episódios de 6 que eu já assisti, eu achei que eles conseguiram superar o que foi entregue até agora na primeira temporada. Mas algumas pessoas deste grupo já assistiram e estão com opiniões divergentes da minha. Olha, então... eu achei a segunda temporada interessante. Eu tenho isso a dizer. Então, assim, interessante. É interessante. Aí fica no ar, né? O como? Eu achei a interpretação, né? Fica no ar a interpretação. É. Eu achei incrível a segunda temporada. Só complementando o que o Samuel disse, as cenas de ação As cenas de ações são incríveis. Acho que ela é uma série que ela só vai crescendo, assim. Ela, desde o primeiro episódio, ela só vai melhorando e... Muito legal, Samuel. Termina de ver logo. Quando eu terminar, eu vou encher o saco da Lu e do Ivo, mandando mensagem pra eles. Pensei. É. Ela é muito bem depois feita. Depois eu comento. Ai, muito bom. Então é isso, pessoas. Seus comentários finais. Pode começar, Felipe. Eu acho que os comentários finais são para que tudo isso passe logo, que todos os nossos ouvintes, infernautas, familiares, amigos, todos possam ficar bem. Então se cuidem, cuidem dos próximos, cuidem dos seus, à distância especialmente. Tentem manter a calma, tomem uma vitamina C, lavem as mãos, evitem contatos. Eu acho que desejar que isso tudo passe o mais rápido possível, não é? Que possamos aprender com isso, seja a tratar as pessoas melhores ou seja como lavar mais as mãos. Enquanto estivermos nessa quarentena, que possamos também entrar sempre em contato com as pessoas, não é? Não deixá-las abandonadas, não é? E desejar tudo de bom. Desejar que quando a gente gravar o próximo podcast, de repente a gente já possa ter notícias melhores, possamos brincar mais, possamos já estar numa rotina mais próxima da realidade. Então eu desejo tudo de bom para todos e que, enfim, possamos passar por isso o mais rápido possível e da forma menos traumática possível. Isso aí. Esperamos que seja assim. Vai lá, Lu. Ah, gente, acho que o Felipe disse tudo aí, mas acho que o importante agora também, nem todo mundo tem a possibilidade de se isolar, eu sei como que é, tipo, tem vários trabalhos aí que não tem como, mas quem tem a possibilidade de ficar isolado tem que realmente se isolar, eu sei que é difícil e é ruim e dá uma ansiedade, você se sente literalmente isolado, mas vamos usar as tecnologias a nosso favor nesse momento, manter contato com as pessoas, do celular aí, dia que a gente tem essa ferramenta. E tentem realmente ficar em casa pra ajudar realmente o próximo, sabe? Ajudar com que isso não se dissemine tanto e contribuir pros hospitais e pra não ficarem tão lotados e pra que todo mundo consiga controlar a situação. E é isso, acho que todo mundo fazendo a sua parte de pouquinho, assim, a gente vai com um tempinho ali, as coisas vão se ajeitando e as coisas vão voltar à normalidade da melhor forma possível. E é isso, gente. Cuidem, fiquem bem. E é isso. Não estamos sozinhos, tá? Estamos todos juntos nessa, conectados também. Então mantenham contato com os seus também. Fique ali próximo, que eu acho que isso é importante nesse momento. Com certeza. Ivo, e você? Então, Felipe e Lu falaram bem aí. Mas é isso aí. Vamos, né, seguir as orientações. Ficar atento às informações, tomar cuidado com as desinformações que, né, com as fake news que surgem e vamos cuidar um dos outros agora. Acho que esse momento é um momento de muita solidariedade e de cuidarmos um do outro para que isso passe logo. Acho que vai passar e que todos, né, tenham põe a mão na consciência e pense no próximo. Isso aí. E você, Samuel? Meu desejo para esse momento é saúde física e mental, né, para todo mundo. Que seja uma situação que passe, que as autoridades saibam levar realmente a situação com a seriedade que deve ser levada. Porque cada hora que eu ligo o noticiário político dá vontade de socar um. Então, tem sido bastante difícil. Já não basta o momento difícil que a gente está tendo umas pessoas que estão dificultando no coletivo, né? Eu não quero citar nomes, mas tem sido complicado. Como acho que a Lu falou, eu nunca imaginei que eu ia ver uma situação dessa. E olha que eu sigo alguns estudiosos, tipo o próprio Átila Mariana, que tem ficado bastante popular. Eu já sigo ele há muitos anos, e ele já tem falado isso há muito tempo. Nós vamos ter uma super doença global em breve. A própria série, né, da Netflix Pandemia foi lançada antes do surto. Sim. Então, é algo... Isso que a gente está vivendo, por incrível que pareça, é algo que é previsível. Foi previsível esse tempo todo. E ainda assim, a gente sofreu bastante por causa da inércia daqueles que governam o mundo. Então, o meu desejo é exatamente isso, saúde física, mental e emocional para todos nós. Porque vai passar? Vai passar. Mas tem algumas coisas que não são do vírus que não vão passar e a gente vai ter que resolver mais para frente. Então, vamos cuidar das coisas agora por etapas, né? É, tem que ser assim. Mas é isso então, gente. Obrigada por mais essa gravação pra gente. Ainda que a gente esteja no tema, é legal conversar assim, sair um pouco do isolamento completo, mesmo que seja só pelo computador, enfim. Então, obrigada pela participação. Infernautas, deixem seus comentários, deixem suas dicas de sobrevivência à quarentena aqui nos nossos comentários. E queria lembrar, antes da gente ir embora, que a gente tem o Padrim do Boca do Inferno. Então, se vocês puderem ajudar a gente a manter tanto Boca como Falando no Diabo, a gente agradece bastante. O link vai estar na descrição desse post também. E é isso aí, gente. Que fiquemos todos bem. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima, povo. Tchau, beijos e abraços. Até o próximo. Beijo, gente.